Deus, na sua infinita imprevidência, deu ao homem uma pá de inteligência. É, mas não lhe deu prudência. E o homem sangrou a terra, furou os montes, perfurou espaços, assassinou florestas, e por não ser Deus, não descansou no sétimo dia. E o homem no sétimo dia aplainou sete quedas, escondeu o grito de revolta das águas tombando milênios, com a cera do concreto ensurdeceu ouvidos dos mortos que guardam o canto das sereias se banhando no Guairá.